viu o procedimento, Gol 9032. Tá ligado, descida para 2 mil pés, ajuste na 0 no 1, informe estabilizado, Gol 9032. Tomarei estabilizado na 1 no 0, Gol 9032. Dois oito quatro nove, bom dia, confins, prepara a saída Arbor 1 no transmissão elef, aguardando o cópia. Ok, Arbor 1 elef, obrigado. Autorizado, tiver que ser muito afastado. Obrigado. Na Torre Salvador, frequência 118, decimal 612, até o pouso. 8612, obrigado. Torre Salvador, Gol 9032, boa. Obrigado, tiver que ser muito importante. Gol 1161, PLB 172, autonomia de 4 horas e 13 minutos, alternando Galeão, pronto táxi. 1161, autorizado táxi até outra vez, control 612, ajuste 1011. Deve táxi até outra vez do 612, ajuste 1011, gol 1161. Catan, o setor no pushback é sempre o mesmo ingressar no Pátio 3, segue Pátio 1 no Texas India, no ponto de espera, reporte pronto. Voo no 61 copiou? Poderia repetir o voo no 61? Voo no 161, informa a voz da TAM. Setor no pushback, assim que o mesmo ingressar no pátio 3, liberando a passagem autorizada. Seguir contato até o ponto de espera da 10 via Índia. O ponto de espera, reporte pronto. Sim, visual com aeronave da TAM, após passagem do mesmo, segue até o ponto de espera. Chegou no 161. O 1161 irá à frente do Airbus da TAM, ok? Assim que o mesmo liberar a passagem autorizada até o ponto de espera. Sente, o 1161. O 9032. Solos 32 na minha escuta, libera a direita, autorizado táxi via Alfa, mantenha a Juliette. Gente, direita, Alfa, mantenha a Juliette, com 9032, na minha escuta. Sou 1161 autorizado a alinhar e decolar pista na zero, vento variável com 3 nós. Fiz alinhar e decolar da pista no zero, voo 1161. O 9032, agilizando, autorizado, ingresso Juliette, portão 11. Gente, ingresso Juliette, portão 11, 9032. O 11161, decolada às 35, chame o controle, 11-9-8, bom voo. 19-8, bom voo, 11161, tem uma boa noite. E Salvador, boa noite, voo 1161 no perfil da ação, louco. E Salvador, boa noite, voo 1161. Sou 11161. 1161, contato radar de decolagem, suba para nível 360, autorizado após 2000, direto letra. 360, direto letra, está presente. Gol, 1161, grato. Quando para Kennedy, viu, agora o gol, o dono meu. Pode informar qual pro e quantas milhas? Vai ser pro 215, aproximadamente 8 milhas e a porta está aí um pouco para a esquerda, ok? Certo. Vai ser 275, aproximadamente 4 milhas. Pode estar livre de ver o gol 1961. Obrigado. Voando na proa de Leda, gol 1961. 7, gol 1961. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via pátio 341 no táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 011. Seu táxi ponto 0, no 0, pátio 341, Índia. Portarei pronto, no 011. No 61 está autorizado o de moto para parar de giro. Muito obrigado, no 61. Retorno agora a Recife na frequência 125.1, alterna 123.8, gol 1161. 1251, qual a secundária? 123.8. 1238. Rádio 2849, bom dia, 1 minuto com a P. Vento variável com 4 nós. A 3601, decolada 45, chame o controle, 119, destino 8, no voo. Chamarei, obrigado. Bom dia, seu 3601. Azul 2849, pronto, cópia. Azul 2849, autorizado com fins, VP121, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1. Transição elefa, após voa Tozop, aciona 5551, controle 119, décimo 8. Aqui aprovado então, já perdoou 21360, 10 direita, avó 1, elefa, após Tozop. Azul 2849, planejamento correto. No 1, reporte para o pushback funcionamento. Fazer 2849 autorizado. Estiver que você não vai ter táxi. Salvador, bom dia, Oceano Oscar Zulu. Oceano Oscar Zulu, bom dia. Autorizado o reboque. Apenas confirmando do pátio 3 para o portão 5, pátio 1. Oceano Zulu, positivo. Pátio 3 para a posição 1 no pátio principal. Oceano Oscar Novembro Zulu, autorizado. Início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Oscar Novembro Zulu, sim, temos reboque. Oceano, autorização para ingresso no pátio principal. Torre Gol 9031. Gol 9031, bom dia. Autorizado Fortaleza, Vetor Zulu 19, após conforme rota, nível 390. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Frotir, aciona 5557, controle 119, decimal 8. Autorizou 390 Fortaleza, pela Up Zulu 19. Decola a curva esquerda, Momo, transição Froti. 5557, 198 ao controle, Gol 9031. Gol 9031, fechamento correto. Portão 8, reporte para pushback, acionamento. Olha aí. 301. É 3601 no copiou? Via Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ayrton 0, Sonoma. Sim, Via Índia, reportado no ponto de espera, o 2. Serra Bravo, Romeu Juliette, prepara a saída, São Bruno, meio da Dócno, 2 minutos para a cópia. Ponto de espera 10284. Fase 2849, autorizado, alinhado, decolado, pistão 0, vento 270 graus, 04 nós. Vai alinhar e decolar, só no 0284. Salvador, bom dia, Gol 1229, promoção Foxtrot, autorização São Paulo, Congonhas. Prepare a saída São Gol 1, meio da Mótima, aguardando cópia. Gente, Gol 1229. Fase 2535, saída São Gol 1, Sierra Alfa, Novembro e Vitor Oscar 1, Leda, Dóquilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima e Lufa. 249, decolada 158. Por gentileza, confirma as condições da pista? Encontra-se molhada? Não, negativo. 22849, chega o controle 119, decimal 8, morro. Controle 119, 8 graus. Solito Salvador, bom dia, o Azul 2849, decolado na pista. Azul 2849, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 está autorizado direto LFO. Após 2000, autorizado direto LFO, o Azul 2845. 2535, pronto, Wapper. Azul 2535, autorizado Serra Bravo, Romeu Juliette. Vietos 144, após a aldeia, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São João 1, Leda, Doclo. Aciona 5563, controle 119, decimal 8. É 535, cotejamento correto, reporte para o feedback funcionamento. Uno 229, pronto, cópia. Pronto, cópia, uno 229. Uno 229, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, Getúlio 110, reporte para o Fome Rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São João 1, Leda, Motiva. Aciona 5562, controle 119, decimal 8. Autorizador, Serra Brava, Serra Papá, nível 360, via Presulo 10. Decola da 10, primeira curva à direita, saída São João 1, pós Leda, Motiva. Transponder 5562, controle 119, decimal 8. Bono 229. 229, protegimento correto no portão 4. Reporte para a pushback assim no meio. Sete, bono 229. Um pouquinho à direita aqui o azul, 2849. Está livre de Gil, azul 2849. Grato 2849. Azul 2849, após desvio, vou ir pro de Tauzop. Após desvio, Tauzop 2849. 9032, uma boa noite, autorização a São Paulo Guarulhos. Posição 11, informação, qual o trote? 9032, bom dia. Autorizado Guarulhos, Zepulo 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, São João 1, Leda, Motiva. Aciona 5556, controle 119, décimo 8. Saída São João 1, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Motiva. Centro autorizado nível 340, viatura do 10, declaração 10, curva direita na Sanco 1, Leda, Motiva, Pós. 5556, transponde 19000, controle, gol 9032. Gol 9032, planejamento correto, portão 11, reporte para o pushback, acionamento. Certo, posicionamento. Coloca no Zulu, na ponte 05, Serra do Revolta, grato, bom dia. Acho que é novembro Zulu, bom dia, frequência livre. Salvador, bom dia, Xané 6075, ciente da fonte, está na remota. 6075, bom dia, autorizado Serra Brava, Serra Papá, via Pesulo 10, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída, São João 1, Leda, Motiva, aciona 5560, controle 119, décimo 8. Gente, hoje é 6075, autorizado Congonhas, 360, via Rampos do 10, decolada 10, por banda direita, pois, Sambo 1, Leda, Motiva, 5560, 198, controle. Xené 6075, planejamento correto, portão, correção remota 12, reporte para o pushback, acionamento. Portará, graças. Salvador, bom dia, gol 9031, posição 8, pushback acionamento. 9031, autorizado, pushback acionamento reportado. Autorizado, camarada, vou 9031. Canal 6251, bom dia, autorizado Guarulhos, depois do 190, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Voo 1, Leda, Motiva, aciona 5565, controle 119, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, depois do 190, para Taubaté. Volta 10, primeira curva direita, perfil da São Uno, Leda, ótima. O transponder 5565, controle 198, Xané 624. O Xané 6251, pegamento correto no portão 62, reporte para o pushback acionamento. Tá. O voo 9032, pushback acionamento. Voo 9032, portão 11, autorizado, pushback acionamento reportado. O 2849, chama agora Recife, frequência 126.8, 126.0 e apenas 128.8. 26028, obrigado. Correio Gol 9031 para o táxi, 157 a bordo, autonomia 3 horas e 4, alterna Teresina. Gol 9031, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, chame pronto, ajuste 1011. Cliente livre táxi via Pátio Índia, ponto espera de 10, camarão pronto, ajuste 1011, voo 9031. Passable 9032, Centro, 69169, 4 horas e 5 galhão. 9032, vou autorizar no táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Patina, táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 011, número 2. Via Patina, no ponto de espera, reportará pronto com o número 2, 9032. Foi 9031, autorizado, alinhar e decolar sistema 0, vento 300 graus, 04 nós. Gente, autorizado, alinhar e decolar sistema 0, vou 9031. O 9031, decolado 16, chame o controle 119, decimal 8, meu voo. 114198, obrigado, bom dia. Vento 290 graus, 03 nós, autorizado decolagem no zero. Autorizado decolagem no zero, vou no 0032, 9031, saída da Momo, passando 1900 para o 390. Vou 9031, bom dia, contato radar, super para nível 390. Apoio, só autorizado direto ao Cogbo. Gente, direto ao Cogbo da presença, 9031, obrigado. Corre o Chanel 6075 para posicionamento na remota 1-2. O Chanel 6075, autorizado. Tiver posicionamento, reporta táxi. Tive posicionamento, reporta táxi 6075, né? 0032, decolados 18, Xango Controle 119, decimal 8, morro. Salvador, boa noite, gol 9032. Gol 9032, contato horário de decolagem, suba para nível 340, autorizado Leda. Leda, presente, 340, gol 9032. Gol 9032, 2 CP esquerda, 190 de informações. Eu desvio pela esquerda, gol 9032. Já desvio esquerda, gol 9032. Xanai 6075, autorizado táxi. Até o ponto de esfera da pista na 0, via Pátio 1, outra vez no 3, segue em Embraer da Azul, finalizando pushback via Índia. O ponto de esfera, reporte pronto, ajuste na 0, 1-1. Afirmativo, confirme a última informação, ponto de espera da Índia. Ponto de espera, reporte pronto, 675. Afirmativo, reporte pronto, ponto de espera, no través do 3, segue o azul, via Pátio 1, Chanel, 6075-3. Pátio Azul 2535, nós temos 93 a bordo, 420 de autonomia, terminamos Campinas. Rádio 2535, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 0, 1-1. 6-30 via Índia, reportado. O azul já está pronto. 2535, autorizado o alinhar e decolar a pista na 0. Vento 3, 1-0 graus, 0-3 nós. Autorizado alinhar e decolar o azul, 2535. Frequência 125 decimal 45 e alterna 126 decimal 85. Frequência 2545, alterna 2685 ou 9031 agora. Pode. 229, coordenador de posição, Airbus da Avianca, livrando a retaguarda, inicie o táxi. Ele passa a passagem da Avianca, a retaguarda está autorizada e portaria em táxi, 229. Para pushback, acionamento, pushback 6251. Na 6251, autorizado, pushback, acionamento, pode táxi. Passada. Oceania 6075, autorizado, a linha mantém pistão a zero. A linha mantém 906075, beleza. Azul 2535, decolada de 24, chame o controle 1, 19, 19, último voo.